Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam bem-vindos a mais uns 28 minutos mais verdes da rádio. Bem-vindos a mais uma semana, depois de muita água. Epá, está cá um calor agora. Depois de muita água, está imenso calor, é verdade. Está imenso calor. Hoje está um dia bastante quente. Aliás, esta semana tem estado bastante quente. As temperaturas subiram assim. Sim, um bocado. O Bel e o Laura Felício, cá estamos nós. Para os 28 minutos mais verdes da rádio desta semana. Esta semana temos novamente... Bem, não é novamente. A semana passada tínhamos duas notícias. O tema é que era basicamente o mesmo. Sim. Água a mais, falta dela, pronto. E esta semana temos apenas um único tema. Portanto, preparem-se, porque respirem fundo. Mergulhamos. Vão ser 28 minutos sobre petróleo. Ah. E é preciso confessar que a semana estava muito tranquila em termos de notícias de ambiente. Tranquila, diga-se zero. Sim. Seca, em termos de notícias. Tenta. É que ele tenta mesmo. Ele tenta com toda a sua convicção. Vai sair uma piada e... Não. Bom, como eu estava a dizer... Desculpa, estou só um riso atrasado. Esta semana estava muito complicado arranjar notícias para trazermos aqui ao programa, para abordarmos novidades, o que fosse. Até que quarta-feira surgiu essa notícia da Agência Portuguesa do Ambiente, cujo parecer foi que o furo de prospeção de petróleo que se vai realizar ao largo de Aljustrel não vai necessitar de estudo de impacto ambiental. Um momento de silêncio por isto. Para nós, pelo menos até ao momento, estamos a gravar numa quinta-feira. A notícia saiu ontem. Exato. Esta é a notícia da semana e é a negra da semana. Já era o derrame. É o derrame da semana, é verdade. Ele continua a tentar. Reparem que é constante. Não. Desculpa, Laura. Nós, em tempos longínquos do programa, tínhamos a ver da semana, o derrame da semana e a reciclagem. O derrame vem daí, não tem nada a ver com o petróleo. Em tempos longínquos e bastante separados. Sim. Tipo, já nem sei. Bem, vocês tiveram reciclagem e derrame ao mesmo tempo? Sim, era verde, derrame e reciclagem. A verde, depois recuperámos só a verde. Sim, só a verde. O derrame é má notícia, deixámos um bocado disso de lado. É verdade, é um facto. É um pouco estranho. Não, é vá, porque era a mais negra. Mas sim. Pronto, se não viram, se não sabiam, ficam a saber. Vão ao blog e procuram. Ficam a saber, desde já, que a Agência Portuguesa do Ambiente achou que não havia necessário de fazer um estudo de impacto ambiental relativamente ao furo de prospeção. Verdade seja dita, eles só vão ver se há petróleo em quantidade suficiente que justifique a exploração. Para já. Este é o meu comentário. Nós vamos tentar abordar um bocado de toda esta situação. Temos aqui algumas declarações de tanto do Ministro do Ambiente como também do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Hã? Pá. Sim, estamos a falar de petróleo. Pronto, mas foi o que consegui observar. Tem várias notícias sobre isto no Público, no Observador, na SIC Notícias. Podem consultar depois de ouvirem a emissão, claro, se quiserem aprofundar melhor ou alguma coisa que nos tenha escapado. Para quem não sabe ainda do que é que estamos a falar, portanto, existe um consórcio liderado pela petrolífera italiana Eni, e que inclui a portuguesa Galp, que estava contratualmente obrigada, este consórcio, obrigada a realizar a primeira sondagem de pesquisa até 31 de janeiro de 2018. Ou seja, janeiro deste ano. Mas o calendário alterou-se por causa dos atrasos na aprovação do relatório sobre riscos graves e na emissão do título de utilização privativa do espaço marítimo. Outras coisas atrasaram-se e, aliás, a Agência Portuguesa do Ambiente, quando se pronunciou relativamente à não necessidade de estudo de impacto ambiental, foi no dia limite para o fazer. Portanto, okay. Quarta-feira era o último dia para eles pronunciarem sobre isto. De acordo com os elementos remetidos à APA pelo ENI, o furo a realizar no mar fica a 46 km de Aljustrel e terá uma profundidade de cerca de 1.070 metros. A operação durará cerca de 52 dias, nos quais 43 serão para perfuração. Terá de ser feita entre 15 de setembro de 2018 até 15 de janeiro de 2019. Portanto, estes 52 dias têm que ser neste período entre setembro deste ano e janeiro do próximo ano, nomeadamente 15 de janeiro. Pergunta. Se eu souber responder. Não, eu acho que tu não sabes responder, mas vou deixar no ar. Sim. Que é, se nós não estamos a fazer um estudo de impacto ambiental, e isto que eu estou a dizer pode ser completamente errado, portanto, quem souber, por favor, responda-nos. Mail, comentários, sério, mensagens. É assim, nós estamos sempre a pedir isto porque nós temos consciência que às vezes dizemos aqui coisas que podem não ser verdade. É verdade. Ou que nós não sabemos tão bem, e nós falamos só por alto e às vezes dá a entender algo que exatamente. Não é verdade. Então, por favor, comentem connosco. Às vezes não querem comentar publicamente. Mandam um e-mail, mandam mensagem privada no Facebook. Mas comentem e deem-nos informações. Que é o seguinte, não havendo uma necessidade de estudo de impacto ambiental, também não estamos a avaliar então a questão do risco, e agora posso estar a dizer uma barbaridade, a questão do risco de terremotos associados a furos. Desta dimensão. Já lá vamos. Okay. Não diretamente relacionado com terremotos. Sempre nos spoilers. Não diretamente relacionado com essa parte de terremotos por causa dos furos, mas existe uma justificação, a APA apresentou justificação para o facto de não ter requerido um estudo de impacto ambiental para este furo. Mas há algum comentário que tenhas encontrado relativamente a isto? Porque nós estamos numa zona... Eu só tenho a versão da APA. Uma zona frágil. Relativamente a sismologia, não. É? Não. Relativamente à sismologia, não. Porque é uma coisa que realmente me preocupa, não é? Que nós estamos aqui num complexo de falhas. Ao contrário de toda... um complexo sim, de falhas, não é? Sim, é verdade, é verdade. E vamos estar a perfurar ainda 1070 metros. Sim, ainda é um bocado. É assim, relativamente à sismologia, até ao momento eu não encontrei nada, não houve nenhum comentário específico sobre isto. Até pode ter acontecido no passado, porque isto não é um assunto que surgiu agora. Exato. Já deve andar pelo menos há uns 2 anos. Sim, eu não estou a dizer que não foi feito, estou a dizer é... Sim, mas de momento eu não encontrei. Se falou alguma coisa disso, se foi feito antes, ou, quem souber, por favor, diga-nos se foi feito antes, se há alguma coisa sobre isso, ou se o facto de não ir haver uma avaliação de impacto ambiental se implica que não vá haver um grande estudo sobre isso. Uhum. Bem, então, mas porquê que a Agência Portuguesa do Ambiente decidiu que não era necessário um estudo de impacto ambiental? Porquê? Eu acho que já disse muitas vezes estudo de impacto ambiental hoje, mas e é não há de ter sido saber. A última vez que eu disse estudo de impacto ambiental. EIA. Ou avaliação de impacto ambiental. AIA. Eu tinha uma cadeira que na FCT há uma cadeira tivemos que é avaliação. Também tivemos. Mas também é avaliação de impacto ambiental. É, impactos ambientais. Ah, pronto. Mas é que é mesmo. Em que aprendemos sobre. Sim, pronto. Avaliações. É só nomes. Isto, no fundo, muda o nome, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma. Somos todos iguais. A sim. APA, Agência Portuguesa do Ambiente, a partir de agora APA, justifica a sua decisão com vários argumentos, entre os quais o facto de não estar prevista a utilização de técnicas de perfuração não convencionais. Fracking, portanto. Exatamente. Nem testes de produção após a pesquisa. Portanto, como é só para ver, é mais ou menos isto. Como é só para ver... Mas a questão é, pois, eles têm licença De pesquisa, de prospeção, no fundo eles vão verificar. Eles têm licença de perfuração para prospeção de exploração. Eles ainda não têm licença de exploração. Não. Okay. Pelo menos, segundo o que consta, não. Claro que se vai furar depois é meio caminho andado para dizer, então explorem lá. Não, pronto, eu... Alegadamente. A APA diz que... No caso de novas sondagens ou de um projeto de desenvolvimento é que terão de ser feitos estudos de impacto ambiental. Está bem. Numa próxima fase, logo eles se vê. É que sabem, eles é que são numa especialistas fase, no... Quem logo sou se eu? Vê. A agência diz ainda que este projeto já foi avaliado por outras entidades competentes e que a informação prestada pelo consórcio dá resposta a todos os requisitos necessários. Ou seja, o programa de perfuração está bem detalhado e já foi desenhado para as condições do local verificadas e estimadas, tanto à superfície como na coluna de água, e tanto no fundo do mar como no subsolo, com base na geologia e pressões esperadas. Uhum. Esta é uma. A execução do projeto ocorre num período de tempo restrito e a prospeção é limitada no espaço. Okay. O local de realização das sondagens não coincide nem é contíguo a nenhuma área classificada ou a outras áreas identificadas como importantes para a conservação da natureza. Por último, não foi identificado qualquer ecossistema marinho vulnerável. Fica a dúvida que se isto são conclusões que a APA tira de algo que ela fez, ou se é a única conclusão que eles tiram depois de analisar os estudos que o consórcio lhe entregou. Eu fiquei com esta dúvida quando li a notícia. Eu estou-me a basear em duas notícias, da SIC Notícias e do Observador, que vão poder consultar tanto no nosso Facebook como no blog, junto com esta emissão. Pois, eu também estava a tentar perceber pela maneira como escreveste para dizer aos nossos ouvintes. Mas eu também fiquei na dúvida quando li. Se estas informações... Quer dizer, o programa é sempre dado pelo consórcio, mas se as outras informações... E que tipo de verificação, se houve uma verificação dessa informação. Eles dizem que os estudos estavam impecáveis e tal, pronto, defendem muito aquilo que foi feito. Eu não tive acesso aos estudos, também não posso dizer que está um estudo bem feito ou mal feito. Claro. Posso dizer que naquela cadeira que falámos ainda há bocadinho, da avaliação de impactos ambientais, não, por acaso não foi nessa, foi noutra, também de avaliação ambiental estratégica. Um dos primeiros trabalhos que fizemos na altura era mesmo pegar num relatório de avaliação ambiental estratégica e fazer-lhe uma análise crítica. E acreditem que eu vi uns quantos que era do género: isto está tudo mal e não pode ser assim, não pode ser assado, e as conclusões eram que podia ser feito desde que houvesse 1500 medidas. Isto só não é semana se nós não falarmos sobre isto. É um bocadinho como construir barragens e as contrapartidas para poder construí-las e ativá-las e encher as albufeiras, isso, que tem o outro lado, não é? Só vou deixar assim no ar, nem vou completar a frase. Sim, e até que é bom que as pessoas percebam, porque tudo o que seja estudo de impacto ambiental tem sempre vários cenários, tem sempre um cenário positivo, tem sempre um cenário mais negativo. Claro. E este tipo de texto é sempre muito, verifica-se bastante. Várias críticas ao longo do documento: é tudo mal, é tudo péssimo, vai fazer mal isto e tal. E depois as conclusões muitas vezes são que pode-se fazer. Mas isso desde também que... Isso também está muito relacionado, porque é sempre uma equipa interdisciplinar, não é? E sim. Que faz esse... No estudo de impacto ambiental, na avaliação de impacto ambiental, há sempre uma equipa variada de especialistas nas mais variadas áreas, dependendo do ecossistema onde está inserido o projeto. E da dimensão do projeto, etc, etc. Exatamente. Que vão fazer essa avaliação. Portanto, sim, pode acontecer. Ao longo do projeto termos, por exemplo, engenheiros do ambiente, biólogos, etc, que digam: isto não pode porque nananã, não pode porque nananã. Aliás. E depois haver um outro lado da equipa que diga: mas então encontrem-nos alternativas, contrapartidas para, e isto nós aprendemos, mitigar os impactos ou para compensar de alguma maneira. E atenção que quando há uma avaliação de impacto ambiental que seja bem feita, sublinho ou bem feita, tem de se olhar para os impactos diretos e indiretos e os cumulativos. Cumulativos é: acontece uma coisa má, direta ou indiretamente, que vai provocar uma data de outros impactos. Acontece um impacto, ou melhor, há um impacto. Sim. Devido à realização do projeto. E devido a esse, vai haver uma cadeia de outros. Isso chama-se um cumulativo. Não é? Sim, estás a falar muito bem. Ou há dois que deterioram determinada condição do local, ou da paisagem, ou do que seja. Esses dois juntos dão um cumulativo. Portanto, uma que seja bem feita tem de olhar, chamemos, não é três tipos de impacto, mas... Há impactos diretos, há impactos indiretos e tem de se olhar para os impactos cumulativos. Ou seja... E arranjar maneira sempre de, se não é possível evitar os impactos, tem de se mitigar ou diminuir ao máximo esses impactos, e quando isso também não é possível, tem de haver medidas de compensação. Ou, em último caso, se forem realmente impactos graves e que não haja... uma compensação que se consiga pensar equivalente, então impede realmente a construção. Deve impedir. Obrigada, Hugo. Deve impedir a construção. Pronto, não vou tecer comentários porque esta correção do deve impedir acho que já deixa implícito muita coisa. Já que entramos um bocadinho nas entranhas, entre aspas, do estudo de impacto ambiental, é importante, para quem não esteja tão presente, o assunto é que as coisas são efetivamente complexas desta forma e devem ser. Outra questão que também deve vir no estudo é quando começa, no sentido em que, vamos supor que tudo o que seja obras implica um estaleiro. Por isso, a zona onde é posto o estaleiro, porque é que é posto ali, o impacto do estaleiro estar instalado ali, antes, durante e depois da obra, o que é que acontece ao estaleiro depois e o que é que está previsto depois do estaleiro fazer para recuperar a zona onde ele teve instalado. Porque o estaleiro também vai ter... E isto serve para o estaleiro como serve para o projeto em si, seja barragem, seja parque eólico, seja parque fotovoltaico, seja o que for. Às vezes, desculpa, às vezes coisas simples como a remoção de solos, desculpa, não é remoção, a limpeza de limpeza solos de com solos. Componentes tóxicos ou componentes poluentes graves, também requerem um estudo de impacto ambiental para isso, porque há às vezes os solos estão de tal maneira contaminados que a melhor coisa a fazer é literalmente não lhes mexer. Por haver isso. Outras medidas para evitar a percolação a expansão dos poluentes para o resto do solo, sim. Mas não mexer naqueles solos. Desculpa, desviei um bocado. Não, só para concluir que isto é efetivamente importante para que as coisas sejam feitas e que haja consciência de que o projeto é assim. Ou seja, não é uma questão de a gente põe o estaleiro e depois logo se vê o que é que acontece. Não, uhum. Estas coisas têm que ser pensadas desde o princípio até ao fim. Exatamente. Para que o impacto, porque há sempre impacto, há sempre algum impacto. Estamos a falar de uma zona que não está, que é virgem, entre aspas, e que vai ser afetada para a construção, seja do que for. E para que o impacto dessa construção, sendo que é possível construir lá o que é previsto e que não vai ter um impacto no ecossistema e na biodiversidade que o impeça de ser construído o projeto, estes pormenores, todos, ou mais ínfimo, devem ser considerados. E outra coisa, é muito importante, e nem sempre se verifica, a equipa multidisciplinar que a Laura estava a falar. Exato. E infelizmente nem sempre se verifica. Sim, sim, sim, sim. E lá está... Não só o ser interdisciplinar, como haver realmente comunicação, não é? Um está a dizer uma coisa e os outros mas nós temos mais poder na equipa, portanto não interessa. Exato, exato. Bem, vamos voltar desculpa, ao furo. Desviámos um bocadinho. Acho que foi bastante importante para as pessoas perceberem o porquê deste alarido todo, porque já muita gente veio dizer que está contra a APA e alguns partidos, se não me engano, o Bloco de Esquerda e os Verdes já pediram a demissão do presidente da APA, o professor Nuno Lacastra. Portanto, para perceberem o que é ao certo um estudo de impacto ambiental, porque é muito fácil dizer estudo de impacto ambiental, mas afinal o que é um estudo de impacto ambiental? E demora muito tempo, atenção gente. Bem, mas no fundo, apesar da APA ter dado luz verde a este projeto sem um estudo, foram impostas 50 medidas adicionais para o desenvolvimento deste projeto. E eu tenho aqui algumas que o Observador colocou na sua compensações, notícia. Compensações, portanto, chamemos-lhe. Realizar a operação de sondagem de pesquisa no período que nós já dissemos. Por isso, de setembro de 2018 até 15 de janeiro de 2019. Ou seja, 4 mesinhos para 4 meses para fazer aquilo. Que chega, querem. Chega perfeitamente, visto que está previsto demorar cerca de 50 dias. 4 meses, chega. Dá para eles se orientarem. E dá para derraparem um bocadinho nos tempos e tudo, porque há sempre. Sim, existe claro, sempre. Claro. Assegurar o cumprimento da zona de exclusão e de segurança de uma milha náutica ao redor do navio sonda e fazer o controle e monitorização da mesma. Ou seja, a área tem que ser aquela, nem, neste caso tem uma milha náutica de segurança, por isso nem mais milha, nem menos milha. Tem que ser aquela. Sim, e desculpa, só uma coisa. Diz. E aí também, aquilo também está a fazer com que haja um comprometimento, entre aspas, de nessa milha náutica, essa milha náutica vai estar sob a responsabilidade, entre aspas, e atenção que estamos a dizer milha náutica à volta, portanto, ainda são umas quantas milhas ali. Ainda é uma distância considerável. Uma superfície considerável, no caso um volume de água considerável. Sim. Também há a responsabilidade de quem está a fazer a prospeção. Portanto, não é só o assegurar que está tudo longe dali, é assegurar que o que está ali também está seguro. Sim. É assegurar que está seguro. Pois, faz sentido. Perceberam mais ou menos. Implementar o programa de monitorização da ocorrência de cetáceos. Okay. Implementar programa de monitorização ambiental e caracterização ecológica. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral. Comunicar previamente o início da operação, incluindo às entidades competentes em termos de resposta a emergências. Portanto, ou seja, tem que ficar tudo alerta durante 50 dias, porque pode sempre acontecer alguma coisa a mais. Acontecendo alguma coisa, haver a ação o mais rapidamente possível. Exatamente. Exatamente. Porque isto requer meios extra do que os normais. Para todos os efeitos, eles estão a 46 km da costa. Mas requer mesmo, a nível de polícia marítima, de socorro, São meios extras, sim, desculpa. Remeter às autoridades o cronograma dos trabalhos de operação de sondagem de pesquisa com 15 dias de antecedência. Ou seja, 15 dias antes eles têm de mostrar o que é que vão fazer durante esses 50 dias. Exatamente. Assegurar 52, desculpa. Sim. Sim, assegurar a implementação de um plano de comunicação com os parceiros locais para assegurar a articulação do projeto com outras atividades económicas da região. Pescas e afins, eles estão no mar, não é? Portanto, vai interferir com outras coisas que por ali passam. Examinar as rotas dos navios entre o local do projeto e a área portuária para minimizar as possíveis interferências com rotas navais existentes. Porque há aquela questão de a milha náutica, não se esqueçam, exatamente, é de exclusão. Nada pode passar a uma milha náutica... Volta. Exatamente. Implementar planos de resposta a emergências e fazer simulacros. Apresentar segurança às autoridades ambientais um relatório com o cumprimento das medidas. Implementar um procedimento de verificação periódica pós-selagem. Portanto, eles ficam responsáveis durante um X tempo, um período de tempo, de ir verificar se o furo que eles andaram lá a fazer está como deve ser. Como eu disse, estas medidas eu recolhi-as, citei-as literalmente como está na notícia do Observador. E são algumas. Elas são 50, isto são só um exemplo. Acredito que esta parte do procedimento de verificação periódico já esteja definido com os períodos mesmo. Ah, claro. Porque não nos vamos esquecer o derrame de petróleo da plataforma Deepwater Horizon em 2010. Da BP, sim. Foi exatamente um problema de selagem do furo. Aquilo teve a derramar durante muito tempo porque eles não conseguiam selar aquilo. Portanto, é mesmo preciso ter muita atenção a isto. Já cansa. Já vai. Agora estava a pensar, já vai uns aninhos. Já vai uns aninhos, já 8 anos. Foi em 2010. Vê lá. Já vai uns aninhos. E nunca mais. Processo para a frente, processo para trás. Mas é a tal coisa, é que fica-se no burocrático, estás a ver? Depois a questão prática das coisas, quer seja para o bem ou para o mal. Ou para o mal. Não anda para a frente, fica-se ali em processos. Quer dizer, os humanos esquecem-se que a burocracia é uma coisa humana, não é uma coisa natural. Não tem interferência no meio natural. Não é? Um oceano quer lá saber se era suposto estar ali uma ilha ou não. Se é para ir abaixo, vai abaixo, não, acabou. Não quer saber mesmo. Ou se é para nascer, nasce. Perceberam? Bom, para terminar, porque o nosso tempo já está a chegar ao fim. Eu hoje não faço sentido nenhum. Eu estou a mandar coisas para o ar assim. Espaço! Tipo, olha, como estes coisas aqui de isolamento do som, que eles estão estrategicamente posicionados, mas dá mesmo a sensação de ser... Sabem nos filmes quando explodem coisas e depois fica tipo assim em câmara lenta? Mas é mais parece, ou menos a sensação que a pessoa tem quando olha para cima. E hoje o meu cérebro está um bocado assim, não rebentou, graças a Deus, mas as ideias estão assim... Para terminar, porque o nosso tempo já está mesmo quase a chegar ao fim, o ministro, como eu estava a dizer, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o senhor Augusto Santos Silva, anunciou ainda o congelamento da atribuição de novas licenças de prospeção de petróleo até ao final da legislatura. E isso é até quando? Epá, perguntas-me. Eu acho que são mais 2 anos. Ok. Mas fez questão de relembrar que as licenças atribuídas foram pelo anterior executivo, claro, nomeadamente vamos dizer que um pouco esta política. Nomeadamente esta, está válida. Aliás, é a única que está válida. Sim, as outras caducaram. Numa declaração onde estiveram também o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o Secretário de Estado de Energia, Jorge Seguro Sanches, foi igualmente reafirmado o compromisso de Portugal com a descarbonização no sentido de atingir a neutralidade até 2050. Ainda assim, Santos Silva realçou que vamos continuar a precisar de petróleo durante algum tempo. Ou seja... Diz certo sobre o assunto. Vamos a caminho da descarbonização, mas como precisamos de petróleo, vamos explorar. No fundo é mais ou menos... Pelo menos foi isto que eu interpretei. Não sei se foi isto que o senhor ministro não quis dizer, mas foi isto que eu interpretei. Não pode ser um bocado naquele sentido como nós tratamos as emissões de dióxido de carbono, que há países que poluem mais, outros menos, portanto há uns que ainda podem poluir um bocadinho mais, e como Portugal não tem explorações... Não sei, estou a mandar para o ar, gente. Assim, eu pessoalmente continuo a achar que não faz sentido explorar petróleo e ir no caminho da descarbonização. Mesmo que, e mesmo que sendo a opinião, que durante alguns anos ainda vamos precisar do petróleo para nos aguentarmos em termos energéticos, só energia elétrica produzida a partir de energias de fontes de energia renovável não vai chegar. Se bem que entre petróleo e gás natural Exato. Por exemplo, no caso, na situação de Portugal neste momento, a nível de petróleo para a produção de eletricidade, é as ilhas, porque a nível de Portugal continental já só há o residual. No entanto, tendo em conta a importância da nossa costa, a importância do mar no nosso país, do turismo e tudo mais, acho... Ai, não metas o turismo que eu passo-me já. Acho um risco esta... Está bem que é só uma prospeção de pesquisa para ver se há petróleo suficiente para ser explorado. A questão é que nós temos que é um passo no caminho de... Não é? Exatamente. Era aquilo que estávamos a dizer no início, que é... Exatamente. Ah, já que estão aí com o furo aberto, então vá. Se isto realmente compensa, bora lá, que nós estamos sempre em crise económica, eu acho que, alegadamente. De qualquer forma, eu acho que se tivesse para acontecer, já tinha acontecido. Portanto, eu quero, apesar, está mais que visto que isto vai para a frente. Ele acredita ainda na humanidade. É a diferença entre nós dois. Ele acredita. Mas... Eu às vezes sonho que vejo unicórnios, mas não acredito muito. Diz. Mas pode ser que não estejam lá nada e que, pronto, eles fechem, vão-se embora e ficamos por aqui. E tipo, coitados destes, acham... É que até achavam que tinham petróleo, mas nem isso. Sim. É um bocado isso. Mas vamos aguardar, infelizmente, não sei, sou sincero, se alguém me quiser responder esta pergunta, eu não sei o que é que até ao momento ainda se pode fazer para que não aconteça este furo de pesquisa. Acho que já não se pode fazer nada. Alguma providência cautelar, alguma coisa no tribunal, não sei. E vamos ver o que é que isto vai dar. Mas é assim, deixámos várias perguntas sobre este tema. Sim. Por favor, respondam-nos, quem souber. Ou nem que seja só mandar um link e, olha, tenham vocês o trabalho, mas está aqui o link. Tudo bem. Sim. Porque assim, muitas vezes eu quero dizer isto, é fazer um bocado um disclaimer, não é? Que é, portanto, a chamada de atenção, que é... Nós, vou tentar ser muito rápida. Nós muitas vezes temos tempo e conseguimos fazer pesquisa relacionada às notícias e, portanto, conseguimos chegar aqui e ter informaçãozinha toda e imaginar perguntas que poderiam vir e conseguir respondê-las. E outras vezes não temos tempo para fazê-lo. É verdade. E então, se alguém vir um link que é importante, vir uma resposta, nós na emissão a seguir dizemos, olha, informaram-nos sobre isto e a resposta, ou uma emissão, duas emissões, não interessa. E a resposta à pergunta que deixámos é esta. Ou, estávamos errados, para também nos podemos retratar de coisas que nós dizemos erradas. Exatamente. Estávamos errados em relação a isto, a verdade é esta. Pronto, já aconteceu. Eu lembro-me dos rinocerontes, com a história de cortar e não cortar, e se crescia ou não o chifre. Pá, façam isso, por favor. Que é para melhorar, todos juntos, melhoramos o aquecimento global. É verdade. Hã? Falei bem agora, podia tocar uma musiquinha. E é com estas belas e verdadeiras palavras da Laura que nós vamos terminar a emissão desta semana. Hã? Foi bem. Duas seguidas a acabar a minha emissão, só para saberem. O aquecimento verbal passa todos os sábados às 2 da tarde na Rádio Ideias, às 3 da tarde na Rádio Utopia. Aos domingos é às 6:30 da tarde na Rádio Zero, as repetições quarta-feira às 2 da tarde na Rádio Ideias, e às 8 da noite na Rádio Utopia, também à quarta, e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. É incrível, ela continua sem se enganar. De resto, estamos nas redes. Ah, foi ele que disse isto hoje. Não sei se notaram. É porque estamos mesmo apertados de tempo, temos que ir embora. Gente. Até para a semana. Até para a semana.